A canetinha e o pote de tinta guache. Desenha viatura batida com gambé na ferragem. Em 40 crianças sonhava em ser astronauta. Agora quer ser dona de império de drogas e armas, ondas eletromagnéticas, criar a mentalidade. Que quer peste, Ford e Edic aos 10 de idade. Infância no front não é programação do cartoon. É abandono, mendicância, boom por Nike Zoom. Nascemos fadados a um regime diferenciado que converte 5 milhões de menores em escravos. Que oferece 300 mil corpos pra prostituição. Põe 5 milhões no lixão garimpando alimentação. O apoio da Unicef evasão e ano letivo pra manusear pra rico produto cancerígeno. Pequenos braços decepados, imens rompidos, bancão herdeiros protegidos jogando Gran Turismo. Preocupação infantil é só chaveco humanitário que abate imposto e fortifica a marca do empresário. No RDD o dia da mão vermelha não é festejado. Tem fila de espera pro posto de menino soldado. O ECA serve pro boy infanticida limpar o rabo. Depois de gerar uma tragédia do realengo, em cada bairro não tem bonde de companhia. Na cova de 1 metro, corna branca certificada pela PM, o exército. A infância no Brasil, regime diferenciado. A brincadeira é vender boy, degolar empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformatório, enterro e corpo violado. A infância no Brasil, regime diferenciado. A brincadeira é vender boy, degolar empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformatório, enterro e corpo violado. Não tem como pular, estreia nova cela quando a Winchester arrancou uma perna. Não tem como ver Kong, Fu Panda e Avatar com a córnea afetada pela falta de vitamina A. Não tão brincando de estátua, tão esperando o rabecão do lado da Magno plantada. Qualquer homem do Dake, Rony Bop assassinou mais crianças do que Herodes. Medida contra a violência pros canalhas de elite é reforçar e ampliar Auschwitz Kids. Faça um minuto de silêncio na churrascaria pelos meninos aprisionados na carvoaria. Nem cloro limpa a mancha do seu casaco, costurado pelo boliviano mirim explorado. Secretário de segurança não vem mentir pra mim. O mapa da criminalidade não tá no infocrim. No registro digital de ocorrência não aparece quem priva os moleque de escola, biblioteca, creche. Rei favelado vem comigo agir como Mandela. Exige direito à vida pras crianças da favela. Elas querem sorrir com boot na sua numeração, vestir um agasalho que não seja de doação. Não tem mais que decorar fala principal do RDD. Podia tá matando, mas tô aqui pedindo pra você. A infância no Brasil, regime diferenciado. A brincadeira é vender boy, degolar empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformatório, enterro e corpo violado. A infância no Brasil, regime diferenciado. A brincadeira é vender boy, degolar empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformatório, enterro e corpo violado. Vai cuzão, analfabetismo que se apoia todo semestre, que vale a fazer meninos acharem mina terrestre. Você com sua vida puritana de condomínio devia assinar milhares de estupros presumidos. O gringo só ejacula numa vagina infantil porque seu RDD sempre vigorou no Brasil. Se abusador de criança é carbonizado na prisão. Na rua não podia ganhar votos e condecoração. Ai parceiro, não viemos de sêmen demoníacos. Não temo inclinação genética ou latrocínio. Se na infância em vez de revólver ganhássemos brinquedos, nossas lâminas não decepariam dedos. Quem não quer mão infantil segurando arsenal? Se porta como que improvisa na sua casa um sarau. Menino que hoje pede a bike aro 20, negligenciado vai buscar e abusa com dinamite. A menina que hoje pede a bolsa da Hello Kitty, esquecida vai esquartejar no resort na costa do Sauípe. Depende de você, representante da besta, acabando desmontado como um quebra-cabeça. Cê não vai precisar de proteção do Provita. Se der amparo no lugar de medida socioeducativa, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Brincar de quem troca mais rápido o pente da AK. A infância no Brasil, regime diferenciado. A brincadeira é vender boy, degolar empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformatório, enterro e corpo violado. A infância no Brasil, regime diferenciado. A brincadeira é vender boy, degolar empresário. A infância no Brasil, regime diferenciado, onde o direito é reformatório, enterro e corpo violado.